Capitaneia, seu 3153, possibilidade de voar Irubi, uma posição lenda? Oi, lenda. Postura de lenda, graças, seu 3153. No 0 no ponto para a torre, no 8, decimal 95, QNH no 0, 18. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pistão no 0, vento 1, 90 graus, 90 norte. Decola no 0, vento 1. 3890, decola 222, controle no 20, decimal 8, no voo. Obrigado, senhor. Salvador, muito bom dia, 3890 da TAM, passa 1610 na FUCA. 3890, contato radar, suba 330 via FUCA. Lembra a atenção, 330 da 3890. Gente. Lá o Tia Lia, controle. Autorizado, reporte ao término. Ok, autorizado, tomando a festa do rebote. Tráfego Salvador, bom dia, gol no 86. Vou estimar de pouso. 5 preparar a Raboreléfa e aguarde a cópia. 5 Raboreléfa, não sei. O Bravo Charlie, Bravo Charlie Eco, não atraso para reportar no setor. Frequências do centro Recife para informação de voo e alerta: 1260 e 1288. Alô, bom dia, 6211, 5 posicionamento. Posicionamento 6211, aguarde. Aguarde. Caminha 225, decolado 224, controle 1208. Controlando 208, obrigado, bom dia. Salvador, caminha 225, boa. Caminha 225, contato radar, subavia árvore para 380. Para 3270. Para ataque, meia. Salvador, azul, 4 vezes, para a postilete, acionamento. Azul 4201 no Pátio 3, está livre, chama táxi. Chama para o Pátio 4201. Boa noite, 65, pronto, pode? Pronto, pode, boa noite, 65. Boa noite, 65, autorizado Brasília, via 217, nível 360. Saída Arbor, Elefa, decola da pistola 0, fazer decolagem, primeira curva à direita. Aciona 5443, controle 120, decimal 8. Autorizado, Brasília, nível 360, upper do 17, decola da 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, transponde 5443, controle 120, decimal 8, gol 186. Está no 08. 1865, correto, chama pronto. Socorro. 6251, está 3122. Controle, hoje chamei a 265, poderia levar na pura de ar, morre? Autorizado. Graças. Rui, Alefa, 6225. Graças, Alefa, 6225. Salvador, que bom dia, o Azul 275. 275, para o sequenciamento, voo Iduna, informe de áudio descida, ajuste no 08. Iguante Iduna, encontrará de áudio descida, Azul 275. Confio em que de leste, gente, bom dia. Confirma que chamou para o táxi? 6362-1119. O Chalé 6291 autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Patione Táxi Índia, quando lá torre no 8 decimal 95, quem legal no 0 no 8. 2018, Pátio Índia 2018. Bom dia, Alô, Salvador, o Azul 4201 para o táxi com 127 a bordo, 4 horas e 10, alternando Ribeirão Preto. Acione o código 0255. O senhor vai manter o litoral, condições visuais ou vai prosseguir direto para o ponto seguro? Regina, vai voar direto para o Wings de Fox Hotel. É o ponto de parada no 0, ouvi a parte 3, parte 1, está com sua Índia, ajuste no 0 no 8, azul 4201. 0255 de código, bravo Tchaleco. 3890, chama o centro Recife, frequência 1285, atende 2545. Afirmativo, 1285, a secundária 2545. 775, deixa para 2000 pés, ajuste no 08. 2000 pés no 08. Passarei 2229, desça até o nível de voo 050 na Star Mario. 050-2229. Amigo, já presente a possibilidade de a gente voar direto em TAP, a gente evita uma formação bem na proa. Autorizado em TAP, mantendo 2109 indicado, passarei do 2229. Preenchi vista à esquerda e copy no máximo 210, 10.0050, obrigado. Alinhada 255, chame o centro Recife, frequência 1260, alterne 288, bom dia. Foi pro 6225, senhor? Negativo, chame 6225. Centro Recife agora no 260, alterne 288, bom dia. 260, 288, bom dia. Bravo, tinha direto estacionado o código 0255. Bravo, tinha direto, prossiga. Gol no 865, aguarde. Então, é entendido que está retornando para a Bravo Charlie Eco, copiado. Chama 211, autorizado o alinhado e decolar pistão na 0, vento 110 graus na 0 norte. Alinhado e decolar na 0, 621 norte. Salvador, azul 4201, no ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 4201, bom dia, mantém o ponto de espera. Bom dia, mantendo 4201. Então, o voo 1963, 176 a bordo, 3 horas e 7, Guarulhos. 1963 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Patione, taxiway Índia. No ponto de espera Torre 98, decimal 95, QNH 1098. Eu acho que o Correio 18 está aprovado, táxi Patio Índia, no ponto de espera 1895, gol 1963, bom dia. O 4201 autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Ali mantendo a 0, 4201. No 8, aguardando aqui a passagem. Faz a passagem do táxi, pode iniciar? Afirma, tá livre, chama a táxi. Pode ser, fechado. É 2-1-1, eu dei palavras 3-4, controle 1-2-0, 2-9. Controle, sistema agora, bom dia, seleção, bom fim de semana. Controle, Recife, Salvador, muito bom dia, 6211, decolada, sua disposição. Bom dia, Chané, 6211, contato radar na decolagem, sub mantém nível 360, comprua de Leda, 6211. 360, voando Leda da presente, 6211. 093, aguarde pro push. Aguarde 093. É voado 1, descendo para 2000 pés. Autorizado sinal LS, reporte localizador, 2229. 229, vai descer para 3.908 e TAP Duna para 2000, vai reportar estabilizado. Diego 963, pronto no ponto de espera 10. Diego 963, autorizado, alinhar e manter, pistão 10. Alinhar e manter, 10, 963. Ou no 093. 093, tem uma aeronave da companhia no setor sul do pátio, finalizando o pushback para início de táxi, aguarde o táxi da mesa. Sim, dá tempo de fazer os dois. Obrigado. 219, chama Centro Recife, linha 25.1, alternando 133.95. Recife 251, 3395, bom dia, bom serviço, bom fim de semana, Tereza. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, escutando o ponto de espera da 10, pronto. Tente Gol no 865, visual com a TR da Azul na curta final. Sim, visual 7x, 2 horas e 57, de autonomia alternando Campinas. Gol no 093, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via táxi Índia. O ponto de espera chama Torre em 118.95, ajuste no 018. Índia, ponto de espera 18.95, 098, 093. Azul 2775, seu solo aos 4-2, livrou a pista na Dark Sway Delta, chama o solo 1-2-1, deixa mal 1. 2-1-1. Solo boa 2775, livrou na Delta. Azul 2775, bom dia, foi dado o saque para o 4-3, e ataque de Aquilo, assente ao sinalizador. 4-3 e Aquilo, assente ao 2775. Gente, Bruno 093, mantém um ponto esperando. Mantém 093. Salvador, bom dia, passarei 2229. Passarei 2229, altímetro no 0 no 8, continua aproximação, guardando a autorização de pouso. 29. Bola 649, desça para 2003, autorizado LS, reporta na final, ajuste no 0 no 8. 3, informe nível autorizado 330, só que aguarda a coordenação. Negativo, 5973, autorizado para Recife, via Caxias do Luno 7, nível 330. Saída pouca, transição Aracaju, decola da pista no zero, curva esquerda. Aciona 5446, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Então, Rio 5973, chame para que tiver questionamento 43. Salvador 5975, pátio 36, Lima, puxa para mim. Rio 5975, autorizado puxa para mim, chame para o Salvador, mais 36, pátio, pátio, pátio, pátio, obrigado, bom trabalho. Ok, Mike, é que foi o bom dia. Bom dia, passarei do 2229, bem-vindo na sua escuta. Passarei do 2229, bom dia. Dois ataques para o pátio principal, via ataque 3, Alfa e Jurat, remota 1-3. Pátio Alfa, remota 1-3, passarei do 2229. O 1649 estabilizado. Sim, chuteiro 2895, vou no meio da triagem. Obrigado. Show Mike Bradley, informe, send back, show 8 clear, clear. Bruno 649, altímetro 1018, ponto de aproximação, corrigindo da presença e já autorizado pouso em pista no zero. Vento 120 graus, 12 nós. Sente, voo 649, autorizado pouso. Bruno 093, aos 49 decola, controle Salvador 120, decimal 8. 08, bom dia, obrigado. Via Golf 677 em according flight plan road. Initial flight level 160. Departure from runway 17 to first turn right. Corral departure. Squawk 5460. Salvador approach control 120 decimal 8. A Recife 2-0, até 1-2-8, bom dia, agora tem a Recife. Correct, Mike Kravitz, from Cisco, people on board. 47, Roger, to Sarab, call Public Tower 118.195. Táxi 5975, 3 a bordo, 13 e 12, de autonomia alterna, São Gonçalo do Marcos. Retiro 5975, 2 ataques para o ponto de pé da pista 10, via parte principal, táxi Índia, no ponto de pé da torre 118.95, ajuste no 018, bom. 18, parte principal, Índia 1895, chamará no ponto de pé da torre 10. Thank you. autorizado na mente sanitária. Uno 649, seu solo 52, direito no 21, no décima 1. Rio 5975, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 100 graus, 11 nós. A linha decola, 5975. Autorizado a decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 11 nós. Rio 4958, contato radar estabelecido, altura posição coral, para interceptar a chegada mar, zona cruz de Itape, quando no ideal 2050. Confere agora na foto. O no 649, táxi via Júlia de portão 612. E o 5975, decolado 56, controle 120, décima 8. 208, bom dia. 5975. Salvador, bom dia, Rio 5975, cruzando 1.400 pés, 5 possível, pro ti. Rio 5975, contato radar na decolagem, saída móvel, sobre montanha 350, princípio móvel, dando coordenação. Positivo, mantém nosso líder. Rio 5973, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10. E a parte principal é Taxi Índia. O ponto de espera chama a torre 118, 195. Rio 0018. Rio 12 quilômetros, eu confio em parte que se encontra. Autorizado no plano Yankee para IEL, via Golf 677, nível inicial 100, decola da pista 17, primeira curva à direita, saída Coral, aciona 0275, frequência do controle Salvador 120, 18. 050 cruzado, voo de taxi. Voo de taxi, 050. Confirmação. Gente, 1-2 a bordo, para acionamento chama a torre em 118, décimo 95, por favor. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 8 nós. Salvador, Mike X-90? Mike X-90, desliga. Bom dia, solicito a autorização de reboque da remota 1-2 para o gate 1-1 aqui no pátio 1. Gate Mike X-90, é autorizado o reboque da remota 1-2 para o portão 1-1, reporte ao término. Ok, autorizado, o reboque é passar ao término, Mike X-90. O 973 decola ao 01, chega o controle agora no 208, tem um bom voo. 973 decola ao 01, chega o controle no 208, bom voo. O 4958 deixa para 2010 sem restrições, autorizado ele sem reporte na final. 2010 sem restrições, autorizado ele sem reporte na final, 4958. 973, você escuta? Tem como avisar de 5 autorizado a buco. Gerado tá bom, bravo, 975. 5975, Recife, 126-85, Eterna, 12545. O 5973, chama Recife, em 12685, secundário, 12545. Qual roupa do GRP? Primário, 12685, secundário, 12545. Obrigado, chama a torre 119-95, 118-95, por ano. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizando na final da 10. 4958, continua a aproximação e foi embaixado e travado, vento 10 graus, 11 nós. Gente, depois de abaixar e travado, 4958. Para Ilhéus, para a Fotocópia. autorizado para ideias, rota do plano visual, nível 085, decola da pista 17, primeira curva à direita, segue corredor axé inicialmente restrito a 1.000 pés, aciona 0277, frequência do controle Salvador 120 décima 8. Confirme pessoas a bordo e parte por enquanto. Autorizado pouso, autorizado pista no 0 vento 1-0-0 4958, solo ao 13, chame agora o controle de solo 121 decimal 1, liberando à direita. 121, liberando à direita, 4958. Alô, Salvador, bom dia, azul 4958, liberando a Delta. Azul 4958, bom dia. Autorizado o táxi para o pátio 3, via táxi 6 quilos. Atenda, atendador. 43 até 6 quilos, 4958. 1-3.4. Passarei do 2223, autorizado para a vitória da conquista. Conforme em rota do plano de voo, nível 180. Decola da pista no zero, primeira curva direita, saída Arbor Elefa. Aciona 5514, frequência do controle Salvador 1-2-0-8. Correto, passarei do 2223, chame para o prospecto acionamento.